A Fúria Negra ressuscita outra vez. Quero ouvir assim, tchim, tchim, dó. Vai, tchim, tchim, dó. Quero ouvir, tchim, tchim, dó. Outra vez, tchim, tchim, dó. Vou dizer, minha intenção é ruim. Esvazio o lugar, eu tô em cima, eu tô afim. Um dois pra tirar, eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, 100% veneno. A primeira vai, a segunda vai, pá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado, faz beber um chão. E a palavra garantida, eu tenho muita munição. Então, quer donar sessão, minha atitude vai além. Tenho disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádico, um anjo, um mágico, um juiz ou um réu. O bandido do céu, malandro, otário, padre sanguinário, meu atirador se for necessário. Revolucionário, insano, ou marginal, antigo e moderno. Imortal, fronteira do céu com o inferno. Astral, imprevisível, como um ataque cardíaco. No verso, violentamente pacífico, verídico. Eu vim pra sabotar seu raciocínio e pra abalar seu sistema nervoso sanguíneo. Pra mim ainda é pouco, pra cachorro louco. Número um, guia terrorista da periferia. Eu tenho pra você o rap venenoso, uma rajada de PT. Minha profecia se fez como previsto. 2001 só depois de Cristo, a Fúria Negra ressuscita outra vez. Racionais, vai. Comunidade de Mauá, Igreja Total, 2001, o ano da vitória. 2002, o ano da vitória. Porque quem traiu vai pagar, quem conspirou vai pagar, quem se acovardou vai pagar, quem cresceu o E na mulher do irmão vai pagar. Porque assim foi escrito e assim será. Só, é desse jeito. Sensacional. Assim que é, assim que tem que ser. Vai, quero ouvir, quero ouvir. Porque Didi-dó. Só Didi-dó. Didi-dó. Faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom. Eu tô na rua de boleto e moletom. Didi-dom, rap é o som. Quem manda no Opala, Marrom. E aí? Chamo o Guilherme, chamo o Vânia, chamo o Dinho. O Dinho, aqui eu chamo o Eder, vamos aí. Se os outros mandam bem, pela ordem tudo bem, melhor. Quem no milhar, não tô melhor. Rolou dois fãs assim, um afirão pra mim. De jaco, de cetim, de tênis, calça jeans. Ei, calça aí fora, nem vai, nem cola não. Vale a pena dar ideia neste país. Hoje à noite eu vi na beira do asfalto, tragando a morte, sofrendo a vida pro alto. Aos caras só pó, pele e osso. No fundo do poço, mais de flagrante no bolso. Veja bem, ninguém é mais que ninguém. Veja bem, eles são nossos irmãos também. Mas de cocaína e crack, o esconha. Fala aí, mano, morre rapidinho, sem lugar de destaque. Sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma. Eita, eu nunca te dei porra nenhuma. Você fuma o que vem, toca o nariz, bebe tudo que vem. Faça o diabo feliz, você vai terminar tipo outro mano lá. Quero preto tipo A. Ninguém entrava numa, maior estilo de nossa cova e prata, ele espuma. O jeito humilde de ser. Um dia o funk jogava uma bola, buscava a preta dele no portão da escola. O exemplo pra nós, namorar boy pop, vai chover seu problema com os playboys do shopping. Aí já era. E mano, outra vida, outro pique, só vida de elite. Balada, vários drink, puta de boutique. Toda aquela porra segue sem limite. Sodoma e Gomorra, faz uns 9 anos. Tem uns 15 dias atrás eu vi um mano. Cê tem que ver pedindo cigarro. Postuzinho no ponto, os dentes tudo zoado. Não posso ser nem um ponto. Ixi, o cara cheira mal. A tia sente medo, não tô louco de ser lá o quê? Logo cedo, agora não oferece mais perigo. É, viciado, doente, fudido. E não preciso. Um dia um PM negro veio embaçar. Embaçar. E disse pra me pôr no meu lugar. Meu lugar. Eu vejo os mano nessas condições. Será assim que eu deveria estar? Então, o demônio fode tudo ao seu redor. Pelo rádio, jornal, revista e outdoor. Te oferece dinheiro, conversa com calma. Contamina seu caráter, rouba sua alma. Depois te joga na merda sozinho. Transforma um preto tipo A do neguinho. Minha palavra alivia sua dor, ilumina minha alma. Louvado seja o meu Senhor, que não deixe mano aqui desandar. Deixe dar o dedo e ninho pilantar. Mas que ninho filha da puta, ignore a minha lei. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Sim, senhor, hein? Assim que é. E aí, irmão, é? Pode acreditar. Como é que tá? Quebra, quebra. Só. Filha da puta. Quero ouvir. Filha da puta. Quero ouvir. Quero ouvir. Filha da puta. Quatro minutos se passarem, ninguém viu. O monstro que nasceu em algum lugar do Brasil. Talvez o mano que trava debaixo do carro sujo de óleo. Que enquadra o carro forte nas febres com sangue nos olhos. Quero o mano que entrega envelope o dia inteiro no sol. Ou o que vende chocolate de farol em farol. Talvez o cara que defende o pobre no tribunal. O que procura vida nova na condicional. Alguém no quarto de madeira, vendo a luz de vela. Ouvindo rádio velho no fundo de uma cela. Ou da família real e preto como eu sou. O príncipe guerreiro, vai vendo o bandido, mas eu não mudo, não, eu não me luto. Espero cu de burro, tem, eu sei de tudo. E troca de dinheiro e um carro bom. Tem mano que recolhe e usa até batom. Vários patrícios fala merda pra todo mundo rir. Talvez playboy aplaudir. É, na sua área tem fulano até pior. Cada um, você se sente só. Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério. Explode sua cara quando toca fita velho. Cê dói, cê dói, foda-se sua cor. Limpa o sangue com a camisa e manda se fuder. Você sabe por quê, pra onde vai, pra quê. E vai de bar em bar, de esquina em esquina. Pegar 50 pontos, trocar por cocaína. Enfim, o filme acabou pra você. A bala não é de festim. Aqui não tem do B. Para os manos da Baixada Fluminense, a Ceilândia. Eu sei, mas o mano sou como a de Zelândia. De Mauá, mas tem o sul de Santo Amaro. Cê é um preto tipo A, custa caro. É foda. Pode assistir a propaganda e ver. Não dá pra ter, aquilo pra você. Pegar forgado de brinco com trouxa. Roubado dentro do carro na avenida Rebouça. Corretinha das moças, madame de bolsa. Dinheiro, é, eu tive pai, eu sou herdeiro. Não. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal, com menos de um real, minha chance é boca. Mas se eu fosse aquele moleque de toca, engatilho e fio o cano dentro da sua boca. De quebrada, sem roupa, você e sua mina. Um, dois, nem me viu. Subindo a lebrina, mas não permaneço vivo, eu sigo a mística. 31 anos, totaliano a estatística. Sou comercial de TV, não me engana. Eu não preciso de status de fama. Seu carro e sua grana já não me seduz. Tem a sua puta de olhos azuis. Eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado. Eu pago 50 mil panos. Efeito colateral pro seu sistema feio. Racionais, capítulo 4, versículo 3.